ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Serenata, acordando a madrugada, falando ao seu coração. Mas esse tempo passou, o amor se acabou. Mas meu coração bate forte de verdade ao lembrar nossa canção. Clube da Saudade. Apresentação Ricardo Parreiras. Da Rádio Inconfidência, boa noite. Estamos dando início a mais uma atração do seu canal 880, Clube da Saudade, produzido e apresentado por mim, Ricardo Parreiras. Eu vou fazer companhia a você, minha amiga, e a você, meu amigo, até a meia-noite, ouvindo aquelas belas músicas que marcaram momentos alegres, felizes, momentos inesquecíveis na vida de cada um de nós. Músicas que fizeram e que ainda fazem parte da trilha sonora do nosso dia a dia. Já estão abertas as portas do nosso Clube da Saudade. E aí, minha gente querida, como passou a noite de ontem? Bem? E a noite de hoje está agradável, não está? Então, é mais uma noite que chega. E com ela, a gratidão de mais um dia vencido e a esperança de um novo e feliz amanhecer, se Deus quiser. Gente amiga, vamos dar início à nossa seleção musical, trazendo Agostinho dos Santos. Ele canta de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, A Felicidade. Na sequência vem a Alcione, ela canta de Nelson Cavaquinho, Juízo Final. E para fechar esse bloco, Altemar Dutra com Oferenda. Vamos ouvir, põe pra rolar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando

Amor, guarda bem este amor que é teu. Cuida bem de mim, que me entrego. Amor, aqui estou. Cuidado, meu bem, este é o meu coração. Sem ti, ele morre de emoção. Amor, guarda bem. Ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor assim, sempre teu. São 10:11. Clube da Saudade. Apresentação Ricardo Parreiras. Minha gente querida, nosso momento de reflexão. Olha, todas as coisas boas da vida nascem em ambiente onde reina a calma e a harmonia. Não se conhece nada de bom que tenha suas origens plantadas na discórdia, no ódio. Da discórdia só nascem malquerências, maledicências. Do ódio só pode surgir as inimizades, as guerras, olha. Mas dos corações que convivem com o amor e a harmonia, não se pode esperar outra coisa senão a paz, que a sua tranquilidade põe na ordem. Pense nisso, gente amiga. Esta é a felicidade. Pense nisso. E eu vou trazendo mais música, chegando agora no seu radinho de cabeceira, ao seu Valença, de sua autoria, Pétalas. Na sequência, vem Ana Martins, de Paulinho da Viola e Casquinha, Recado. E para fechar este bloco, Anísio Silva com Ave Maria dos Namorados. Vamos ouvir, põe pra rolar.

dos namorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mais pecadores, rogai por nós e o nosso amor perdoai. Bendita sois por todo o bem que me fizeste, e abençoai o amor que destes para mim. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até morrer. Amém. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até morrer. Amém. São 10h23. Inconfidência. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Eba, eba! Tá a fim de escutar a nossa boa música brasileira e saber mais sobre a nossa cultura? Vou te dar o passo a passo. Sintonize a 100,9 FM Brasileiríssima ou a M880 ou entre no site inconfidencia.com.br. Fácil! O Bazar está no ar, de segunda a sexta, de 2 às 4 da tarde. Bazar no ar há 34 anos. Obrigado pela audiência. Fui! Apresentação, Ricardo Parreiras. São 10h25. Minha gente querida, abra os seus braços para os meus abraços. O meu primeiro abraço vai para Ayrton Rezende. Ele mora no bairro Grajaú, aqui em BH. Para Enivaldo Cristino Figueiredo de Diamantina. Bela cidade histórica, adoro Diamantina. Meu abraço para Francisco Almada, do bairro Lindeia, para Marco Antônio, do bairro Caiçara, e sua esposa também, né? A Mara. Meu abraço para Eduardo Eisenbrick e Dona Maria, do bairro Anchieta. O meu abraço para Joaquim Silveira, de Belmonte. Belmonte fica no sul da Bahia. Meu abraço para Jaime Silva de Pindamonhangaba, em São Paulo. Para Ronaldo de Castro, também aqui de BH. Sérgio Tibau e Emília Aparecida e os filhos, né? Andréia, Gustavo, Daniela. Meu abraço para Antônio Moreira, do bairro Ouro Preto. Para Geraldo Brandi, que é irmão do Felício Brandi, foi presidente do Cruzeiro faz tantos anos. Meu amigo, tem muita saudade do Felício. Aquele abraço, Geraldo. Meu abraço para Margá. A Margá mora no bairro Dona Clara. Meu abraço para Geraldo Diniz, ali Pirapora. Para Manuel do Carmo Luz e BH. Para Márcio. O Márcio é do bairro Jardim América. O meu abraço para Roberto Malaco, da Nova Suíça. E também para Emília Malaco. É sua irmã, né? Meu abraço para Ângelo Silva, de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Para Evaldo Clemente, de Conselheiro Lafayette. O meu abraço para Vânia, da Cidade Nova. Para Nelson Monteiro. Para Hélio André Pereira, de Bernardo Monteiro. O meu abraço para Aparecida, da Sagrada Família. E o meu abraço também para o Alexandre. Alexandre Xavier, que mora na cidade de Boston. É a capital do estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Ele falou com, ele mandou um e-mail. Ele fala que está lá, mora em Boston há 35, é brasileiro, mora há 35 anos em Boston. Ele disse que está doido para daqui uns 3 anos voltar para o Brasil. Alexandre Xavier, de Boston, nos Estados Unidos. Um meu abraço. Meu abraço para Jorge Campos, da cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. E meu abraço para o professor Luiz Gonzaga da Silva, de Muriaé, aqui em Minas Gerais. E eu vou trazendo música. Antônio Marcos, ele canta Sempre no Meu Coração. Depois vem a Ana Carolina com Eu Sei Que Vou Te Amar. Na sequência, Luiz Cláudio, Quero Te Assim. É uma composição do Tito Madi. E para fechar esse bloco, The Platters com The Great Pretender. Vamos ouvir, põe para rolar. Sempre no meu coração, perto ou longe, vai estar. E ao ouvir essa canção, sei que de mim te lembrarás. Sempre no meu coração, na alegria ou na dor, te direi nesta canção que ainda é grande o meu amor. Sempre no meu coração, os teus gestos guardarei e na minha solidão, quando rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu perdão, eu te levarei em mim, sempre no meu coração.

com tua mão acariciando a mim, o meu rosto encostadinho ao teu, assim, assim, assim. E depois, se entre nós houver a distância a nos separar, quero que teu pensamento vá me procurar, procurar. Eu também estarei pensando em ti, como o amor que Deus mandou, enfim. Deixe-me abraçar-te agora, assim, assim, assim, assim. Abraçar-te agora, assim, assim, assim, assim. Still around to read. 10:42. Clube da Saudade. Apresentação Ricardo Parreiras. Minha gente querida, olha, eu tenho uma mensagem aqui tão bonita que foi enviada pela Davina Lisboa, lá de Lagoa Santa, mas estou procurando aqui a data, não tem a data, já faz tanto tempo que eu guardei com carinho, que é, ela fala do Cântico de um Ancião. São palavras que dizem: felizes os que me olham com simpatia, que compreendem o meu caminhar cansado e que falam com voz alta e clara para minimizar a minha surdez. Felizes os que apertam com calor as minhas mãos trêmulas, que se interessam pela minha longínqua juventude e não se cansam de ouvir as minhas histórias, há tantas vezes repetidas. Felizes os que compreendem a minha necessidade de carinho, que se lembram da minha solidão e me presenteiam com fragmentos do seu tempo. Felizes os que alegram os últimos dias de minha vida e o momento de minha passagem para a eternidade. Quando eu entrar na vida sem fim, lembrar-me-ei de todos eles junto ao Senhor Jesus. E eu vou trazendo mais música, chegando agora no seu radinho de cabeceira, Ângela Maria Sapoti. Ela canta A Noite e a Despedida. Na sequência, vem João Nogueira, de sua autoria, e Paulo César Pinheiro, Minha Missal. Depois, Luiz Vieira, de sua autoria, Guarânia da Lua Nova. E para fechar este bloco, Raitails Brother, com Abby Tide. Vamos ouvir, põe para rolar. Sofrida por amar alguém que está distante, vestida de ilusão, segue adiante. Tão pouco que restou do nosso amor, que acabou muito tarde. Me invade a saudade louca e inimiga, tão triste quanto a noite despedida, e vem o pranto a rolar nos olhos meus, que amou demais. Madrugada, lá fora igual aquela que cantei para você, cantei para você.